A Polícia Civil divulgou a recuperação de um veículo roubado em Maringá na data de quarta-feira. Por volta de 16 horas, policiais foram informados através do 197 que na Avenida Felipe Vancher, no local conhecido como Estrada Velha de Guarapuava, havia um veículo Logos de cor prata com placas da cidade de Maringá com três indivíduos em seu interior armados de pistola fazendo abordagem e identificando-se como policiais. De imediato, uma equipe do Grupo de Diligências Especiais foi para o local citado e, conversando com populares, foram informados que os indivíduos não se tratavam de policiais e sim de ladrões de muambeiros que passavam pelo local. Em patrulhamento pela Vila Bendo, já no município de Santa Terezinha de Itaipu, os policiais localizaram o veículo com as características citadas. Na tentativa de abordagem, os três ocupantes empreenderam fuga em direção ao milharal com armas em punho, não sendo possível efetuar a prisão dos mesmos. O veículo abandonado com as chaves na ignição foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Ao checarem junto ao sistema informatizado da SESP, descobriu-se que o automóvel tratava-se de produto de roubo na data de 18 de março deste ano, na cidade de Maringá, onde dois indivíduos armados renderam o proprietário que estava estacionando o veículo em frente à rodoviária daquela cidade. E com o veículo carregado com mercadorias oriundas do Paraguai, eles fugiram, não sendo possível sua recuperação. Apenas localização do veículo na prática de crimes contra muambeiros na cidade de Foz do Iguaçu. Diante dos fatos, o veículo foi apreendido e colocado à disposição do legítimo proprietário. As investigações prosseguem na intenção de identificar os indivíduos que estavam no interior do veículo roubado e praticando assaltos a compristas que desviam do posto de fiscalização da PRF. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.